Lagoinha, Gol no 273. Controle, passou o Gol 273, passou a Lagoinha. É positivo, foi o que eu falei. É isso aí, tá bom. Salvador, Saneamento 43, informação Romeu, boa noite. Meu cordial, Oceano 6143. Vamos ajustar o 9014, descer para 8000. Tá bom, e câmbio. Tá bom, para 8014, Oceano 6143. Série 1368 está passando 4.500, mantendo a velocidade em descida para 2.000 pés. 1368, mantendo a velocidade em descida para 2.000. Foram 273, 30 milhas, sem restrições, até 3.500 pés. 3.500, foram 273. Atingiu 2.000 pés. Positivo, curve à direita, proa 070 para interceptar o curso do localizador, redução de velocidade até 150 nós. Direita, proa 070. A 3894, vetoração, esquerda proa 020, permanece descida para 2.000, está limitado pelo localizador. Ok, na proa 20, desce para 2.000, está pelo lock, o centro 3894. O 3894 passa 5.800, descendo para 2.000, à frente a bela ilha de Itaparica, velocidade 170 nós, vai navegar no máximo 5 milhas para girar à direita para o localizador. Gente, eu tenho 3894. Série Brasileira 1368, chame estabilizado no curso do localizador. 1368, estabilizado no localizador. Positivo, muito bom. 3 milhas para passagem sobre o marcador externo. Inicie redução para aproximação, cheque pré-pouso, complete ILS e aguarde transferência. 1368, realizará cheque pré-pouso. Eco Juliette, desça para 1.500 pés. Série Brasileira, Auto 368, agora 2 milhas para o externo, aeronave configurada para pouso, torre 1186, agradeço a colaboração, boa noite. 368, chama a torre 1186. Espanha, boa noite. Então, 3894, direita, proa 080 para o localizador, chama estabilizado. 80, cruzaremos o TAM, 3894. professor Bill, que apagou o fim mundial de descida. Desça para 2.000 pés com 1.0.4, apagou. Tipo checado, passa aéreo no 368, autorizado pouso pista no 0, vento 1.00 graus, 0.69. 368, autorizando pouso. Viu. 5.000, 1.43. Qual a velocidade, 1.43? 2.70. Ok. Reduza para 220. 220, reduzindo, 1.43. Ciente, está autorizado ingresso no corredor Interlagos. Câmbio. Gol no 273, irá iniciar o voo sobre a Bahia de Todos os Santos. Sem restrições até 2.000. É, até 2.100, gol no 273. Vamos lá, que é a final da pista, está 3.894. Ciente, complete a aproximação ILS e aguarde transferência. Aguardado. No Rio Atlético 6720, ponto de espera no 0 ponto. Sim. Webjet 6720, ponto de espera 1.0 ponto. Tente Web, mantenha ponto de espera e aguarde. Vai, mantém. TP-5415, controle. Na escuta, controle, 5415. Aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço radar. Chame Leos 1201 e boa viagem. Controle Leos agora, 201, muito obrigado. Boa tarde para o senhor, bom final de semana. E mais uma vez deixar registrado aí o profissionalismo, a dedicação, como o senhor faz o seu trabalho. Com certeza faz o que gosta, de parabéns. É um todo o Brasil. Muito grato, um abraço, capitão. Até segunda. Opa, o 273 em dose, hein? Opa, cabeça, bolha, então. 43 também. Rotan 3894, está agora a 4 milhas para passagem sobre o marcador externo e aproximação para pouso. Vamos checar o trem, eu agradeço a colaboração. Torre 118, meia dúzia, câmbio. Boa noite, obrigado. Controle, Mike Eco Juliette, agora 4 milhas da rotação, capitão Fabrício. Mike Eco Juliette, devido às aproximações, ILS pista 10, existe a possibilidade de espera. O senhor vai chamar agora a torre 118, meia dúzia para instruções. 86, obrigado, até bom. Golo 273, inicie redução para velocidade de aproximação e cheque pré-pouso. ILS autorizado, câmbio. Eu estou reduzindo, vou no 273. Mike Eco Juliette, torre 1186. Mesmo, 68 na DA, prossegue para o pouso. Pouso. 1.43, velocidade a última solicitada por esse controle, 210, 3.000 pés sem restrições na descida número 5 para pouso. Reduz 210, 3.000 pés, 6143. A Guia do Juliette, faz um 360 pela esquerda, reporte aí, interceptando a final da 97. Confira com o Mike Eco Juliette, olha. Eu estou em 360 pela esquerda, Mike Eco Juliette, reporte aí, interceptando a final da 97. Juliette, Mike Eco Juliette. Saíra na 368, no solo 104, libere esquerda, solo, ao estacionar, frequência livre. Pista livre, foi saíra na 368. Fuxarana 368. Usa, cheque o trem, chame a torre. 1186 1273. 286, obrigado. Até daqui a pouco aí, meu amigo. Tá, 3894. Salvador, gol 1273, correto. 1273, continue em aproximação, aguardando pista livre, número 2 para pouso. Aí, escuta, gol 273, baixo, entra agora. Oscar, Papa Golf está 5 milhas e meia para a Duna em descida para 2000, está autorizada a aproximação em ILS. Pronto, autorizado. Torre, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, efetua outro 360 pela esquerda, reporte reinterceptando a final da 97. Senhor. Oceano 143, inicia o voo sobre a Baía de Todos os Santos. Agora é o número 3, velocidade 180 nós. Cruzeiro 1809-6143. Salvador, boa noite, é o Golo 075, passando 160 para 150. Golo 075, controle Salvador. Ajuste 1094, desça para 4000, voe Duna para o ILS. 4000, Duna, 1071. Sera 1368, transponda em stand-by. Três livre pouso na 1-0, ventou na 0-0 graus, 08 nós, informa o tráfego à sua esquerda, efetuando a espera sobre o rotatório, não irá interferir com a sua aproximação. Eu nasci, estou observando, voo 1-2-3. Pouso agora, na tempo de 10 horas. Torre, Papa Romeo, Mike Eco Juliette. Mike Eco Juliette, encurtando o tráfego, vai prosseguir com o pouso após o tráfego da curtíssima final da 1-0. Sim, Júlio. Está visual com o tráfego na curta final da 1-0? Dando para aproximar. Vamos checar o trem, reduzir e chamar a torre 118612. Um abraço, capitão. Volta aí, Leite. Como vento uma centena com 9 nós. Certo, Júlio. Sabe seu segmento, 6145. Então, o Golf de Mosca, boa noite, está em contato com o radar. Vou ir para o Admari para chegar da Mari e reporte no ideias de descida. Para chegar da Mari, Golf de Mosca, vai reportar no ideias de descida. 7, vento 100 graus, 08 nós. Livre pouso na 7, Mike, aqui é de grave. Hoje, Oscar, Papa Golf. Acho que é Papa Golf, prossiga. Cibra para o cancelamento e passe pela direita, 1975. Sente, Oscar, Papa Golf cancelado aos 18. Pela esquerda, intercept base pela direita da 17. Golf. Salvador, está na escuta do Webjet 6720? Sente, Webjet 6720, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 6720. 1273, no solo 19, ao livrar solo 121, 1. 21, obrigado. Boa noite, é o 3P5219, ponto de espera 10, pronto. É, 3P5219, mantém ponto de espera aguarde. Então, mantém. Juliette, nas salas 22, confirme a parte de estacionamento. Aqui é com Juliette, siga em frente, livre na última esquerda. Na 143 complexo, aproximação torre 1, 9862, no pouso. 56, obrigado, bom noite. Cona 075, dessa para 2 mil pés, autorizada final ILS. 2 mil, autorizada ILS, cona 075. 99. Devido a colagem 90, F6720. Pagou que na final da 97, desloca um tráfego livrando. Tango, Oscar Papa Golf, autorizado o pouso, pista no 7, vento 1900 graus, 089. Oi, Salvador, Soné 6143, boa noite. Tá meia milha do céu. Continua a aproximação, Soné 6143, aguardando pista livre. Reporte baixado de trabalho. Reportará, 6143. Aqui é com Juliette, autorizado Lima, Mike, Quebec. Chama na Quebec para o cruzamento da 17. Golf Fence, na sala de 2-1. Autorizado Backtrack, reporte pista livre. Passado travado, 143. 43 autorizado pouso pista no 0, vento 100 graus, 08 mais. Autorizado pouso pista 10, 6143. 720 decolou os 22, chamei agora o controle, 120, decima 8. 208, uma boa noite. Controle da 767-20, transfere cruzar 1600 na Atayon. 76720, contato radar, Sol 360, direto Leda. Direto Leda, 6720, subindo 3 Leda. 7, ingresso 97, até a Bata, repórter liberando a pista. Aqui é com Juliette, 20 cruzamento, reporte pista livre. Gente, Mike, aqui é com Juliette. Objeto 6720, suba restrito ao nível de voo 320. 320 restrito, 6720. Tá no ponto ideal, o Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, cadê para 3 mil pés, Senegal no 014, voe direto do Dona. Direto do Dona, Kilo Oscar. Ali mantém cabeceiro no 0. Gente, ali mantém 5219. 6143, no solo 24, Olivrar, solo 12, 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, obrigado. Posição 35219. Livre decolar, vento 100 graus, 109. Vento 5219. Motor, boa noite. Do 1-0 no Pastela, da 1-0 próximo. Autorizado, Lima, T-0-1. Lima, T-0-0, Gol, no T-0-1. Decola os 2.6, controle 2.0, decimal 8. 08, boa noite. Controle Salvador, é o trip 5209, boa noite. 5219, boa noite, contato radar, igual 200, sai da árvore. Zero árvore, 5219. Jet 6720, chame Recife, 1251, no bom voo. 251, boa noite, 6720. 1075, estabilizado. 1075, completa a final, torre 1, 9862, bom ponto. Muito bem, obrigado. Abatamos o voo, fique lógico, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS. 2000, autorizado ILS, fique lógico. T-01, informo que ao decolar vai ter o tráfego do trip que decola à frente, está curvando à direita, ele está voando para a proa do auxílio para interceptar a saída dele, que é para o oeste, já está passando 3 mil pés, ok? Livre decolagem, entro no 30 graus, 8 nós. Livre decolagem da 1-0, boa no 601. Torre Salvador, boa noite, ao gol no 075, estabilizado sinal da 1-0, baixado e travado, vai passar o externo. 10, continue. Aproximação, aguardando a atualização de pouso, 075. 10. O Gol 601 decola aos 30, controle 20, decimal 8. 208, obrigado, Gol 601, bom trabalho. O 075 da Gol, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Tá livre, 1075. Boa noite, contato radar, Gol 360, saída da El. Livre, são 360 da El, Gol no 601. Seu solo aos 32, direito 129 só. 329, ó. 211, confirma. 211. Eu vou direto com o vídeo. Ok, estou pro senhor da Zonato. Localizador, Golf Quiloasca. Golf Quiloasca, complete aproximação, torre 1, no 8, meia dúzia, bom pouso. Boa noite, bom trabalho, senhora. Torre, boa noite, Papatango Golf, pelo Oscar. Eu acho que a continua a aproximação, vai pousar 1-0 ou 1-7? 1-7, senhor. Excelente, então, quando pronto, autorizado, prosseguir final do 1-7, reposta na final de quilômetro. Pelo Oscar, dá presente, propõe modificar, e base pela direita, se autorizado, da 1-7. Já está livre, chame na final 1-7. Obrigado, senhor.